Curtida 3304. Vai manter. O 2590, após Mari, o ITAP, receptando a Star Mari. Sente, após Mari, ITAP, vai interceptar a chegada da Mari, o azul 2590. Azul 2590, reautorizado, 080. 080, azul 2590. A curva de 10 graus à direita, devido à formação? 10 graus à direita. Sente, após desvio, voe ITAP, o Papa Tango Vitor Alfalfa. Após o desvio, voa ITAP, Vitor Alfalfa. Bom dia novamente, 3259 ITAP, pode esperar da 10, pronto. Bom dia, TAM 3259, autorizado a Nedema lá, pista no zero, vento 110 graus, 079. Autorizado a Nedema no zero, TAM 3284. 1184, autorizado IADS X-Way, disparado 2000 pés, reforço estabilizado. X-Way, estabilizado, estamos fazendo pequenas trilhas aqui. O 1184, após desvio, foi direto do mundo. Azul 2590, disponível 050. 050, azul 2590. 09, chama ataque. 09, chama ataque. 37 Charles Zulu, mantém sua frequência visual, até a porta 401 de Salvador. Ativo Juliette Charles Zulu. T359, decolado aos 27, M Condor Salvador, 119, decimal 35. 935, bom dia. Bom dia, Delta 3259. 359, contato horário decolagem, suba via sair da árvore. Parado 360. Conforme árvore 360, autorizado 3289. 3304, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 228-260-3304, bom dia. O Vitor Alfonso vai atingir o 050 a 4 minutos para a etapa. 2590, desce para 3.000 pés, quem negar no 020. 3.000 pés no 020, azul 2590. Alfa Alfa, desça para 4.000 pés, voando na proa de TAP. 4.000 pés na proa de TAP, o Vitor Alfa Alfa. Comandante, estamos de volta no ideal de cima. Autorização para Guarulhos. Mé 3 no 1, prepara a Daiole da Motiva e aguarde a cópia. Iniciou. 2020, QNH, Vitor Alfa Alfa. Capatão do Juliette Charles Zulu, deixa as condições visuais, não atrasa o governo a informar, reporte 401 de Salvador. Charles Zulu, está livre, corta 1.500. Não, 1.500. Ok, para 1.500. Faltaremos 4.000 de Salvador, ok. Afirmativo, Juliette Charles Zulu. 401 de Salvador. Voo 1184, corpo estabilizado. Afirmativo, visual com aeródromo, baixou, travou. Voo 1184, chame a torre, completo final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 1895. Azul 2590, autorizado IEDA Techway, desce para 2.000 pés. Descendo 2.000 pés, autorizado o procedimento, o azul 2590. Torre, voo 1184, sinal baixado, travado. Voo 1184, ajuste 1019, mantém aproximação, reporte visual. Visual. Gente, voo 1184, tráfego avistado, autorizado pouso, destino 0, vento 1100 graus, 099. 59, livre pouso. O Vitor Alfa Alfa para interceptar a curso localizador, curva à direita, proa 055, reporte estabilizado. 055, reportaria estabilizado, Vitor Alfa. Alfa Tango, Oscar Bravo Eco, prossiga. Oscar Bravo Eco, sente e confirme o horário? Sente quando estiver pronto o champinho. O nome é 21, autorizado a chegada a Bonfim, desça via para nível 040. Confirme o nível para o 621. Esse é o ponto de espera da pistola 0, via PAT, Taxi Índia. No ponto de espera, chame a turno no 8, decimal 95, quem negar no 020. PAT, Índia, 1895, ajuste no 020, 736135. É o Xanem 3-1-1, pronto, cópia. 4010, altíssimo 019. Via ponto 4000, gol no 621. Salvador, onde é o 6250? 6250, desça via chegada a Mari para o nível 050. Voo 1184, no solo aos 33, ao livrar, solo Salvador, 121, décima 1. 121, oi, Salvador, um bom dia, o Azul 2590 na final, visual. Bom dia, Azul 2590, ajuste 1019. Autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 099. Pistão 09, livre pouso, Azul 2590. O Xanem 6311, pronto, cópia. Juliette Charles, Juliette Charles do Lu, PNH 1099. Toro Falso atinge 3000 e mantém. Só passando o Vitor Alfa Alfa, autorizado em EDS, desce para 2000 pés. Para 2000, autorizado em EDS, Vitor Alfa Alfa. Vitor Alfa Alfa, confirmou. 5-5 agora, corrigindo aqui. Pro 55, Vitor Alfa Alfa. Gente, Vitor Alfa Alfa, reporte para o seu localizador. Reporte Daniel Alfa. Para ingresso, 1184. 1184, Juliette, portão 04. 04. Na 3859, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 12690. 128-260, graças. 10, visão com ATR, pronto. Bom dia, TAN 3663, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Ali mantém na 10, TAN 3663. Azul 2590, no solo aos 36, direita, solo Salvador 121, décima 1. Direita 121, nono. localizou o Vitor Alfa Alfa. Alfa Alfa. Autorizado final do procedimento e é. Eu chame a torre 198-195. 198-195, Vitor Alfa. Oceano 6311, pronto, cópia. Ah, já estabilizados no ILS, a sua escuta. Botava o Vitor, Alfa Alfa, ajuste no 019. Mantenha a aproximação, aguarde pista livre, temos uma Airbus da TAN sendo rolagem. Mantendo a aproximação, aguardando pista livre, Vitor Alfa Alfa. Vitor Alfa Alfa, confirme parte de destino. Confirme, Vitor Alfa Alfa? Confirme parte de destino, Vitor Alfa Alfa. Oh, Vitor Alfa Alfa, eu não entendi a mensagem, a sua transmissão foi interrompida. Estamos no ILS, na final agora do ILS. Cliente Vitor Alfa Alfa, após o pouso, confirme para qual parte prossegue. Ah, positivo. A intenção nossa é mais pé, próximo, se visual, é cancelar e pé na base pela direita da 107. Reporte para cancelamento da área de instrumentos. Tomarei para cancelamento, alvo. Já 3663, decolado 239, chame controle Salvador em 119-35. Canal 35, obrigado. Meu nome é 250 sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste na 099, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reposta estabilizado. Salvador, bom dia, TAN 3663, boa. TAN 3663, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340 na saída da... 340, nada é. Pode falar da EO da presente, senhor? Autorizado, Leda, TAN 3663. Leda da presente, muito obrigado, senhor. Tono 621, desça até o nível de voo 050, informa o tráfego 1 hora, 2, 3 milhas, rumo sudeste, passando 4 mil pés para o 1.500 pés, um Charlie 310. 050, nível voo, no 621. Apatando Juliette, Charles Zulu, informa o tráfego 9 horas, 2 unomilhas, rumo sudoeste, passando o nível de voo 090 para o nível de voo 050, um Boeing 737-800. Salvador, bom dia, seu voo no 648. Voo no 648, bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 019. Mari. Para 060, gol 643. 060, gol no 648. Ok, retificando 060, no 648. Controle 3663, alguma possibilidade de voo ótima da presente? Aguardo coordenação com o centro do Recife, TAN 3663. Guarda, muito obrigado, senhor. Gol no 621, no tráfego informado, agora passando 3 mil pés para o 1.500, desça até 4 mil pés, gol no 621. 4.000, gol no 621. E reportada na base pela direita da 107. Gente, Papatango, Vitor Alfa Alfa, plano de instrumento cancelado aos 41. Autorizado base pela direita 107, reporte nacional. Reportada nacional, Alfa. Oscar Papagô, prossiga. Papatango Oscar Papagolf, que aguarde. Comandante 6311 na escuta para a cópia. Oceano 6311, autorizado Guarulhos, via Pedro 10 Piraí, após sair conforme rota. nível 360, decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída da Euleda Motiva, aciona 5164, controle 119, decimal 35. Guarulhos 360, para o volume 10, tira aí, rota 10, decola curva direita na Euleda Motiva. 5164 é o controle 1935. Acionamento 3 no cotejamento correto, sendo pronto para o SPEC acionamento. Tá bom, muito obrigado. Debaixo travado. Alfa Tango Vitor Alfa Alfa, tráfego avistado, autorizado o pouso, visto no 7, vento 120 graus, 119. 7, autorizado pouso, visto no Alfa Alfa. Controle, poderia confirmar qual é a altitude do Zulu agora, hein? Estou no 1600. Tango Vitor Alfa Alfa, no solo aos 43, livre ingresso via Papá para o Pátio da Paitel, estacionar, cabeça livre. Bono 621, reduza para 2009, descendo até 2500 pés, ajuste no 019. 2500, reduzindo, gol, Bono 621. Bom dia, Azul 2710, informação Oscar para Aracaju. Confirme quem chamou? Azul 2710, senhorita, informação Oscar para Aracaju. Azul 2710, prepare a saída Conde e aguarde a cópia. Para Conde, aguarde a nossa escuta. Chené 6250, mantenha a aproximação, ajuste 1019, reporte visual. Tá visual, já. Chené 6250, tráfego avistado, autorizado pouso, visto no zero, vento 110 graus, 139. Papapá November, India Vitor, aguarde número 4, cópia. India Vitor, está monitorando. Confirme o pátio, November, India Vitor. Ah, ele está. November, India Vitor. Sim. Ajuste 1019, vento 110 graus, 129. Reporte na final do ano 7. Volta dentro, final. Não gosto que o Papa Golf na escuta de solo. Confirme se já voado VMC na rota. Tá pronto, cópia, eu acho que o Papa Golf. Autorizado Sierra November India Papá, nível 080, rota conforme o plano de voo. Decola da pista no 7, após a decolagem curva à direita na saída Arbor, após segue direto conforme rota do plano. Aciona 5172, controle 119, decimal 35. A Avianca prosseguindo para pouso na 10. Ah, tem aqui o Carlos de Luz. Oscar Papa Golf, cotejamento está correto, posicionamento e táxi, torre 118, decimal 95, ajuste 1019. Estabilizado, volume 621. Volume 621, completo final do procedimento ILS X-Ray da Pitão 90, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, volume 621. Oscar Papa Golf, aguarde um instante. Ajuste 9019, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. Ok, 2019, X-Ray, reporte estabilizado, 643. Autorizado destino, Serra Novembro, uniforme Tanco, direto, nível 085. Decola no 7, curva direita, restrito 1000 pés, corredor Axé, transponder 5401, no controle Salvador, 119, decimal 35. Oscar Bravo F, informe Clareza 1, não faço cheque de equipamento e volte com o novo cotejamento. Oscar Bravo Eco, cotejo de destino, Serra Novembro, uniforme Tango e via corredor Axé. Oscar Bravo é, cotejamento correto, informação em curso Papá, ajuste no 019, chame a torre no 8, decimal 95 para acionamento. Oficial B. Salvador, boa, eu vou 2065, Guarulhos, nível 10 graus, 109. Livre, pouso na 10, gol no 621. Azul 2710, autorizado destino Aracaju, Serra Brava Alfa Romeo, via Golf 677, nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, curva à esquerda, transponder 5175, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Aracaju 190, decola 10, perfil da Conde, curva à esquerda, intercepta Golf 677, via outro plano. Aciona 5175, chama controle 0135 ou Azul 2710. Azul 2710, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, eu vou 2065. Vou 2065, número 2 para a cópia, aguarde. Papá, papá, novembro, Índia, Vitor. Copia. Gol 1621, no solo 51, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 211, pode ser. Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Nível 400. Decola da pista no 7, curva direita, perfil de saída da Euleda Motiva, transponder 5167, controle Salvador 119, decimal 35. Papá, papá, não vem ter entendido, entregar destino Congonha, nível 400. A rota é o Pedro 10, Pubaga, o Pedro 16, Bravo, o Céu Zulu. Depois, como solicitado, decola da 17, curva direita, perfil da Euleda Motiva. 5167 é o transponder e o controle de saída 19 e 35. Salve, Benítez Avito, cotejamento correto, chame a torre 18, decimal 95, para acionar a informação em curso, em curso papá, confirme para o B. Será 4 a bordo, 90 em dia 2, você chamará a torre para acionamento no 118, 95. Oceania 6250, mantenha a posição antes da Juliette, previsto portão 02. Paulo 62, não lembrou, bom dia. Bono 621 no táxi via Alfa, mantenha da Juliette. Alfa, mantenha da Juliette. 065, copia. Pronto. Gol 2065, autorizado Guarulhos, Sierra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, após conforme a rota do plano. Nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Eule da Motiva, curva à direita. Transponder 5403, controle Salvador 119, decimal 35. Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 6424. São 3896, bom dia. Voitap sem restrições para interceptar a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 050. Ajuste no 099. Several other approach morning is ET 782.5190 and have information Papa. Ajuste 780. My arrival, support red support stand 1019. Eco 10H1019 as ET 782. Xané 6250, previsto posição 02, aguarde, eu vou checar primeiro estimado com a aeronave da companhia e após checar com a Infero, ok? Só um momento. O Xané 6311 na escuta do solo? Ok, na sua escuta, puxa bem acionamento gate 2. O Xané 6311, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chamar para o táxi. Bom dia, Juliette Tango Zulu, prossiga. Gente, Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Autorizado o táxi até a Mapá, chame na Mapá. Papa Tango, Oscar Papa Golf, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Xané 6250 em contato com a Infraero, a mesma confirmou, seu portão 02, ok, aguarde. Ajuste 780, flight level 100. Down to 100, ajuste 780. Azul 2710, livre acionar, chame pronto para o táxi, no pátio 3. O 2065 está no 10, fique em acionamento. O 2065, livre acionar, chame para o táxi. Direcionar a chamada para você. Gol 1648, no solo ao 57. Direita, solo Salvador, 121, décima 1. 121, décima 1, gol 648. Liga a Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, a gente está aguardando a liberação pela Infraero, tá ok? Espere mais alguns instantes que a gente precisa do aval da Infraero para que a pista estivesse totalmente liberada, tá ok, Oscar Papagolf? Só mais alguns instantes. Para o táxi, estaciona 63 no Uno. Estamos com Uno 41, alternando Galeão, 5 horas de autonomia. Que o cachorro pode seguir para a pista e causar algum problema ao senhor e comprometer a sua segurança. Então, para a sua segurança, peço que o senhor aguarde mais alguns instantes. Mas, o metrô no Uno. 6250, Juliette, portão 02. Uno 621, Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, 621. Do 2710, táxi aprovado via pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Ajuste no 019. Via pátio 3, reportar para ingresso no 2710. Manda Juliette, gol no 648. Gol no 648, mantenha a posição antes da Juliette. Manterá a posição antes da Juliette. Tango Oscar Papagolf, autorizado ingresso na 17. Reporte alinhado e pronto. Oscar 2019, autorizado na Actuate. Da 10, o motorista autorizado na 328. Espera da 10, pronto. Oceané 6311, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus, 119. Autorizado a alinhar e decolar, da 10, Oceané 6311. Em fogo. Acho que eu posso estar via Índia, nós chamamos 2295. Gol no 648, Juliette, portão 01. Juliette, portão 1. Bom dia, azul 27 no zero, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ah, going down to 230 North Avenue, 782. 5 taxi via Apache 1 até o ponto de espera 10, após Índia. Próximo do ponto de espera, chame turno. Correção, táxi aprovado até o ponto de espera 10 via Índia. Próximo do ponto de espera 10, chame a torre 18.95, ajuste 10.9. Ok, 2.0.0. Vou 2.0.65 confirmando o táxi via Índia, ok? Via Índia. Fazer bom dia, ajuda aí, tá? Se tiver informação para a autorização, por seguro, não tem que Bom dia, Novembro Índia Vitor, prossiga. Bom dia, Novembro. Autorizado acionamento, chame para táxi, Novembro Índia Vitor. Oxané 6311, decolado ao 03, chame controle Salvador em 119.35. 1935, bom dia. Se quiser, 8082, speed 2009. Going down to 2000, 0082, 782. Se quiser que você já me correto, chame pronto. Obrigado. Afirmo, ótica para a voz, após a passagem da aeronave, está decolando agora na 17. Autorizado alinhar e manter na pista 17. Ajuste 7-8-0-4,000 feet. 7-8-0-4,000 feet. Azul 2770, nível 1-8-0. 7-0-0-0, está autorizado o ingresso na 1-7. Livre na Taxi Lima, e na Lima chame solo 121-1. Oi, Salvador, bom dia, voo 2065.0010, pronto. Voo 2065, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter, 10, voo 2065. Papatango, Oscar Papa Golf, decolado ao 04, chame controle em 119.35. Bom. 2780 is the speed 1709. 1709 is the 2782. Olha, Oscar Papa Golf. Papatango, Oscar Papa Golf, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 080. Via Arbor para o 080, Golf. Controle de Salvador, muito bom dia, esse é Papa Romeu Bravo CRCA. Papa Romeu Bravo CRCA, prossiga. Papa Romeu Bravo CRCA, dia Coimbra, interação inicial sobrevoo na região do Salvador Shop. Está com 3 a bordo, acionado no 0156, vai manter 510. Papá Romeu, Bravo Serra Serra, mantenha-se em condições visuais, ajuste em Salvador no 019, na escuta do controle. Autorizado o cruzamento do eixo da 10 entre Duna e Simbra. Reporte visual com Salvador Norte. É o... Só corrigindo, é o Salvador Norte, não é o Salvador Norte. Vai. Está autorizado entre Duna e Simbra. Sim, Salvador Shopping. Controle Azul 27 10. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 190. 190, solicita manter 170 como final. Sim, se suba e mantém o nível de voo 170, Azul 2790. 170, Azul 2710. Abatango, Oscar Papa Golf, não receba o seu modo Charlie, confirme a altitude que cruza. Isso, é 107. Sim. Tango Oscar Papa Golf em preparação para evitar tráfego. Curva esquerda na proa 235, limitado por 10 milhas nessa proa. Esquerda 235. Azul 2780 descend 2000 feet, penetra 1019, cleared ILS final approach 47. Descending 2000 feet, penetra 1019, we report establish Azul 2780. São 3896, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, bom dia, está 3896, estabilizado 90, baixou e travou. Bom dia, TAM 3896, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 159. Ele pôs 10, TAM 3896. Gol 2065, decolado ao 07, chame controle em 119.35. 0935, bom dia. Torre Salvador, eu vou no 2065. Gol 2065, contato a dar na decolagem via saída da EL, sub mantenha nível de voo 360. Subindo 360 via da EL. Falando, 3361, está um pouquinho atrás, por assistente, o ótimo. Entra agora em coordenação com o centro, Recife, a Chané 6311. Obrigado. Papa Tango Oscar Papa Golf, confirma para o ideal para o destino? 242. Autorizar direto o destino, Papa Tango Oscar Papa Golf, sub e mantém a nível de voo 080 sem restrições. Ok, direto ao destino, 080 sem restrições, gol. Chané 6311, autorizar direto para o base. Muito obrigado, Mestre Sonda, direto pro Bago. Papa Golf, confirme, rota já voada, VMC? Confiro. Quando possível, estimar de curso. Flexion level equalizer, Azul 2780, rolling side. Azul 2780, complete final tower, 118.95. Tower 118, decimal 95, Azul 2780. Papagô está estimando o destino no 405. No 405, sim. Mapa, Mapa November, India Victor, autorizado táxi via Mapa, chame no ponto de espera da 17. Fala, ponto de espera, da 17 até Mapa, November, India Victor. Cliente, Bravo Serra Serra. Papa Tango Oscar, Bravo Eco, informa o tráfego 1 hora, 4.6 dúzia de milha, 500 pés, fazendo sobrevoo no Salvador Shopping, é um Romeu 66. Bravo Eco, tá certo. Papa Romeu Bravo Serra Serra, esteja atento ao tráfego 9 horas, 4.5 milhas no corredor Axé, no meu pés, é um Charlie 210. Tá certo, Bravo, Bravo Serra Serra. No ano, 3896. Momento correto, informação em curso, Papa chame pronto. Fala, bom dia, 3896, de Bruna, escuta. Tá 3896, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 5, 3896. Papá, November India Victor, autorizado a anel e manter, visto no 7, reporte pronto. Autorizado a anel e manter no 7, reporte pronto, November India Victor. Zoo 2780, I have you in sight, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10, Zoo 2780. Papa Tango Oscar Bravo Eco, confirme, visual com tráfego informado? Não dá nada, Papa Romeu, Bravo Serra Serra, visual, contrato transformado no corredor AC. Gente, Bravo Serra Serra. O 2790, de acordo com o Notan, Aracaju está fechado até 1400, confirme intenções. Aguarde o 2771. Controle Salvador, é o Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, prossiga. Esse é o sobrevoo na região, a questão agora é sobrevoo em Costa do Sauí. Gente, Bravo Serra Serra, reposta iniciando sobrevoo no Costa Sauí. Reposta Sauí, senhora, vai cruzar o SE no setor norte. Prado Forte, depois Prado Forte, tem que cruzar o campo, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, reposte para o de Itapuã para o cruzamento do campo. Vai repassar o Bravo Serra Serra. A Patangosca Bravo Eco confirma o ideal para o destino. Autoriza direto o destino, Papatangosca Bravo Eco. Bravo Eco, o que mantém condições visuais 085. Oscar Bravo Eco, quando possível estimar de pouso. O controle azul 2710. Azul 2790, prossiga. Autorizado, a gente vai aguardar a abertura do campo sobre o destino, sobre o Guarani de Aracaju. Azul 2790. Táxi. On the ground at 13, baggage runway and call Salvador's ground control on 121.1. Flight on Echo on the ground 1211 as ETA 7820. Gol 2065, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.25, 2065, gol, obrigado. Aguarde por coordenação para a sala, Ed. Cabo, Paulo Salvador, 104, aguarde por coordenação. Good morning, Azul 2780, rolling 1-0-2. Azul 2780, taxi approved by Alpha Kilo April 3. Alpha Kilo April 3, Azul 2780. Sim, Instagram. Bom dia, Papa Romeu, Bravo Serra Serra, altímetro 109, vento 100 graus, 129, confirme intenções? Atenção é cruzar o campo e seguir no corredor forte. Ciente, autorizado cruzamento do campo, reporte com eixo da 28 livre. Vai reportar com eixo da 28 livre, o senhor prefere que cruze pela vertical da torre, senhor? Azul 4207, bom dia, via chegada ponte, desça para 4000 pés, ajuste na 019. Azul 4280, far left, ok? Ajuste far left, ajuste 718. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado o táxi via pátio 3 até o ponto de espera no 0 via Índia. Próximo do ponto de espera, chame em torno 8.95, ajuste no 019. Sim. Poderia coordenar a gente voar direto ao Alfa Romeo 362 e a órbita seria nessa posição, se autorizado, mantendo os 170. Gente, Azul 2790, aguarde coordenação com controle Aracaju. Guarda do 2710. minuto, 4 minutos, copia. Hotel Juliette Serra, copia. Hotel Juliette Serra, autorizado Valença, mil pés. Decola no 7, curva direito, corredor Axé. Transponder 01112, controle Salvador 19.35. Hotel Juliette Serra, confirme frequência do controle. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, informação em curso, papá. Chame a torre no 8.95 para acionar. Confirme, PLB. Papio, ok. O 2771. Decola da pista no zero, pensei de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponde 54 no 5, controle Salvador 119, decimal 35. Bom no 184, cotejamento correto, informação em curso para baixo, me pronto. Bom no 184, livre acionar, chame táxi. Aeronave, um helicóptero, Robson 66, à sua esquerda, seguindo o corredor forte, a 1.500 pés. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 139. Controle. Salvador, bom dia, Chanel, União 140, com a Papá, autorização Maceió. Tá certo. Próximo. Chanel 6140, Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar, via Upper Zulu no 7, Orago, DCT, nível 350. Decola da pista no zero, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5434, controle Salvador 119.35. O Xanero 6140, cruzado 350 para Maceió. Jabá Maceió, decola da pista, curva esquerda na Puca, Aracaju, no Brasilu 17. 5434, 119.35, controle, Fox 2. O Chanel 6140, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, agora 648, centro formação Papá, posição 1, autorização Maceió. Gol no 648, copia. Copia. Gol no 648, autorizado destino Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar, via Upper Zulu no 7, Orago, DCT, nível 350. Decola da pista no zero, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5436, controle Salvador 119.35. Autorizado, Maceió nível 350, Pesulu no 7, Orago, pode ser que Maceió, decolando 1-0, curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, transição Caju. 5436, controle 119.35, vou no 648. Vou no 648, cotejamento correto, chame pronto. Isso, então gostava da Amarante, 0321. Vamos que foi entrecortado, confirma a aeronave, chamou o solo. Para o táxi, vou no 184, boa no 139, São Gonçalo da Amarante, 3:25 da zona 20. Vou no 184, táxi até o ponto, espero no 0, chame a torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 9.